Nosso tema hoje é um assunto bastante recorrente: orgulho e humildade. A gente ouve falar muito sobre isso. E são duas palavras que são opostas. Como se fossem aquelas balanças antigas de pratos, que quando um está mais pesado, o outro fica mais leve. E se o prato do orgulho ele é o mais pesado, nós temos que fazer com que o outro lado se torne mais pesado. Nós temos que fortalecer essa virtude que é a humildade. Por quê? É fácil, né? Mês passado nós falamos sobre a lei do progresso, que é uma lei natural, uma lei divina. E conversando sobre a lei do progresso, nós percebemos que a humanidade, ela progride. Progride muito na questão material. Não é difícil nós percebermos, até dentro da nossa própria jornada, o quanto o mundo mudou em termos evolutivos nessas questões. É fantástico. Nós ainda não nos acostumamos com algumas coisas. Mas tem um progresso que é extremamente necessário, e é o progresso moral. E esse, nós ainda não estamos conseguindo evoluir nessa mesma velocidade da questão material, da questão intelectual. E o maior entrave para que o progresso moral ande um pouco mais rápido é o orgulho. Orgulho e egoísmo, que andam juntos. Um é filho do outro. Por quê? De novo, a pergunta, por quê? Nós podemos pegar o nosso exemplo individual. É muito difícil que um de nós diga assumidamente que está errado, que precisa mudar quase que 180 graus, que é uma mudança de uma ponta para outra. É muito difícil a gente chegar nessa conclusão. Porque a gente não percebe que a gente precisa mudar tanto assim. A gente diz assim, não, eu tenho alguns defeitos, é só resolver isso que eu me torno uma pessoa boa. É só pequenos detalhes. Esse é o orgulho que está dizendo essa frase. E quando a gente fala orgulho, é interessante também dizer o seguinte, ele não é algo anexo. É uma forma de manifestação que nós temos e que impede que muitas outras coisas venham a acontecer. Os pratos da balança de novo. O orgulho ele é o pai de todos os vícios que nós trazemos ainda arraigados dentro de nós. É fácil da gente perceber isso, é só fazer ali um exame mental, um exame de consciência, que nós vamos chegar nessa conclusão. E ele é a negação de todas as virtudes que nós precisamos manifestar. Mas por que manifestar virtude se está tão bom sendo assim? É interessante, né? Por que mudar se eu gosto da forma como eu sou? Mas a gente não pergunta para os outros se eles gostam da forma como eu sou. Tem um monte de gente que me aceita. Mas daí a gostar, todos os que me aceitam dizem assim, ah, tu podia ser melhor em tal isso, tal aquilo. Todo mundo, se não diz, está pensando isso. Porque é verdade. Às vezes a gente não diz porque a gente tem também as nossas questões e não vai apontar para o outro, né? Mas nós gostaríamos. Então essa é uma necessidade, porque todos os dias nós estamos vendo diversas situações ao nosso redor que nós não gostamos, que nós achamos que são terríveis, perturbadoras. Não nos damos conta, muitas vezes, ou não sabemos, que são próprias desse mundo que nós vivemos. Mundo ainda atrasado, não o mundo. Os habitantes, nós somos ainda atrasados, porque nós não conseguimos fazer esse progresso. A frase aqui é de um espírito, mas lá em cima tem um quadro de Jesus. 2000 anos. A gente, quando se refere à nossa própria vida, a gente pensa assim, 70, 80 anos, é bastante. 2000 anos. E ele deixou um monte de ensinamento para nós, que a gente não consegue colocar em prática, porque a gente não desapega das nossas questões. O orgulho se manifesta de muitas formas, muitas. Eu separei algumas, 7, 8 aqui, ó. Uma delas é o apego. O apego. Porque o apego, ele me diz o seguinte, ou eu digo para mim, né? Que as coisas são minhas. Eu sou apegado em coisas e pessoas, porque eu digo que são minhas. A minha família, os meus bens, o meu corpo, e nada disso é meu. Porque em determinado momento da vida, essas coisas todas ficam e eu saio. Isso é verdade. Não é nenhuma novidade. Então, não é meu. Mas por que que eu sou apegado? Orgulho. O ter. Baixa autoestima. Não temos vontade, não temos esperança, não temos porquê. Nos deprimimos com várias situações, nos tornamos entristecidos e não percebemos o quanto de possibilidade, o quanto de coisas boas acontecem todos os dias. Olhamos para a questão negativa. Raiva, todo mundo sabe o que que é. Uma não aceitação das coisas ou do que os outros estão fazendo gera um sentimento revoltante dentro de nós de oposição àquilo. Orgulho. Inveja. A inveja é uma forma de raiva também, né? Só que é um pouquinho pior ainda. Porque a inveja, além de não aceitar, eu ainda quero ter aquilo que o outro tem. Prazer de todas as formas. E aí parece que algumas pessoas não conseguem dissociar a vida sem o prazer. Ah, mas então não tem graça. Uma boa comida, um bom isso, um bom aquilo. Válvulas de que o orgulho se utiliza para deixar com que as virtudes que deveriam renascer não brotem. E por último, que eu citei, a preguiça, que também é uma inatividade completa. E a preguiça é interessante, porque nós não somos preguiçosos para tudo. Nós somos seletivos. As coisas que eu gosto, eu corro para fazer. Eu estou sempre disposto. Mas algumas outras, que seriam mais importantes, aí a gente vai protelando para amanhã, para não sei quando, e não faz. E na comparação com esses defeitos, nós temos as questões da humildade, que é a generosidade, a empatia, a compaixão, a benevolência, a paciência, o perdão, a caridade, o amor e outras tantas. E aí a gente pensa assim, não, mas tudo que foi falado aqui, eu faço, eu tenho. Sim, nós temos e fazemos tudo num grau menor. Mas também é seletivo, porque eu faço isso com alguns ou para alguns, não para todos. Para quem eu acho que mereça, não para todos. E a proposta não é essa. A proposta de transformação é conseguir colocar em prática isso de forma abrangente. E não é errado. É uma utopia nesse momento em que nós vivemos, porque a gente não consegue fazer isso muitas vezes nem para quem a gente gosta. Nem para quem a gente gosta. Então, somos nós, de novo, que temos que perceber essas questões para poder fazer com que os pratos da balança eles sejam modificados aonde eles estão. Somos só nós que conseguiremos fazer isso, mas a partir do momento que a gente perceber e tiver a vontade de fazer com que isso realmente venha a acontecer. Perceber é o primeiro passo, porque se nós não notamos que precisamos, nada acontece. Vai levar mais um bom tempo. É por isso que diversas situações da vida, elas vão nos apresentando desafios para que a gente repense. Dê um tempo cada vez maior de interpretação das coisas para não repetir. Não repetir posturas. Não repetir formas de agir que são sempre as mesmas. E sendo sempre as mesmas, os resultados são os mesmos. Tem uma frase que diz que o sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que sabe que não sabe. Porque daí ele continua indo atrás, continua buscando e continua através de uma humildade, tendo essa consciência dele do tamanho que ele é, na comparação com algo que é tão grande, que é o universo. Parece muito, mas é onde nós estamos situados, num universo muito grande. E que, mesmo sendo pequenos, nós temos capacidade de fazer coisas que podem ser pequenas, mas que transformam. Outro dia tinha uma frase naquele mural lá, da Madre Teresa, que todo mundo já ouviu falar dela, já leu alguma coisa dela. E ela dizia que o que ela faz, e ela é uma trabalhadora incansável naquilo que ela já executou, o que ela faz é uma gota no meio do oceano. E se nós pensarmos o que é uma gota no meio do oceano, é quase nada. Só que ela disse, porém, sem essa gota, o oceano seria menor. E é aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Mesmo pequeno, nós podemos transformar, no mínimo, ao nosso redor, aqueles que convivem conosco. E, principalmente, a nós mesmos.